repente se quebrou. E agora, onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu que se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver que solidão. Seu jeito diferente, dia a dia castigando o sonho, foi virando pesadelo. Nossas juras de amor de repente se quebrou. E agora, onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu que se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver que solidão. Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não me entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver que solidão. Não preciso dele pra de solidão. De solidão. Daniel, música nova, e agora, hein? Agora, pois é, a música novinha pra você aqui no programa Carlos Pitt. Grande, Daniel. Programa Carlos Pitt. Legal, gente, olha, deixa eu falar pra você das novas artes que estão estreando com a gente agora aqui também no programa Carlos Pitt. Lembrando que nós estamos agora em 83 emissoras. Rádio Total Sertaneja em Ibiporã, todas as sextas, às 21 horas, com reprise também aos domingos e terças. Um grande abraço ao Lucas Armelin, toda a equipe da Total Sertaneja. Um abraço à equipe da Super Rádio 90 FM, Pouso Alegre, Minas Gerais. Alô, Pouso Alegre. Alô, moçada, alô, ouvintes da rádio Super Rádio 90 FM. O programa vai ao ar por lá, aos sábados às 8 horas da manhã, domingo às 6, hein, com reprise. É isso, o reprise aos domingos, tá? Um abraço ao Neymar, que não é o dos Santos, né? Mas faz um golaço no rádio. Alô, Neymar Gonçalves, toda a moçada da Rádio 90 FM. Um abraço e boas-vindas a vocês. Abraços também ao pessoal, a equipe Sucesso Sertanejo Pop São Paulo. São vários horários durante a semana, vários momentos na programação da Sucesso Sertanejo Pop. Um abraço ao André Martins, seja bem-vindo, amigão. Todo mundo com a gente, a todas as emissoras da nossa rede, muito obrigado. Já, já, eu vou trazer pra vocês, vamos fazer agora, né? Vamos fazer agora, já que tá no embalo aqui, vamos nessa. As músicas que eu componho e eles gravam. Lançamento da semana pra você, olha aqui. Chegou, tá fresquinha. O cantor Durval Neto. Um abraço, Durval Neto, sucesso em sua carreira. E eu fiz essa música em parceria com o meu parceirão, amigão André Morales, um dos grandes compositores do Brasil, tá? Já tem música com Guilherme Santiago, Hugo Thiago, entre tantos outros artistas, né, Andrezão? E eu e o André fizemos essa música aqui, ó, gravada pelo Durval Neto. Tá de cal comigo. Lançamento no programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Cê tá de caô comigo, tá de mentira pro meu lado, brincando com fogo, correndo perigo, tá cometendo um pecado. Garoto me ama. Não toma brincadeira, então para com esse drama. Se você não me quer, a fila pode andar, andar. Pra quem entra na chuva se não quer se molhar? Chega de caô, assuma o seu medo. Qual é o teu segredo que não quer virar o jogo? Se você não me quer, a fila pode andar, andar. Pra que entrar na chuva se não quer se molhar? Chega de caô, cansei de ser otário. Ficar no zero a zero não é pra mim, mas não. Cê tá de caô comigo, tá de mentira pro meu lado, brigando com fogo, correndo perigo, tá cometendo um pecado. Cê tá de caô comigo, tá de mentira pro meu lado, brigando com fogo, correndo perigo, tá cometendo um pecado. Chega de caô, cansei de ser otário. Ficar no zero a zero não é pra mim, mas não. Cê tá de caô comigo, tá de mentira pro meu lado, brigando com fogo, correndo perigo, tá cometendo um pecado. Cê tá de caô comigo, tá de mentira pro meu lado, brigando com fogo, correndo perigo, tá cometendo um pecado. Cê tá de caô comigo, tá de mentira pro meu lado, brigando com fogo, correndo perigo, tá cometendo um pecado. Cê tá comigo, tá de mentira pro meu lado, brigando com fogo, correndo perigo, tá cometendo um pecado. Do Carlos Pitt, enviando sucesso. Os grandes filmes, o teatro de revista em Portugal, o teatro que correu o mundo. É isso e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. À sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo por aqui, programa Carlos Pitt. Abraços pra você, a você que acompanha o nosso trabalho. Lembrando que no meu site tem coisas novas por lá, atualizadíssimo. Tudo pra você, agenda, fotos, shows, vídeos, composições, produções. E o blog carlospitt.blogspot.com, né? Carlospitt.blogspot.com também tá cheio de novidade, com muita foto, vídeo, agenda e tudo mais. Legal? Confere lá. Facebook, Carlos Pitt. Tem o Twitter, @CarlosPitt aí, você pode mandar um recado pra mim, tá bom? Participar, fazer contato com a gente e marcar presença sempre com a gente aqui no nosso trabalho, na nossa carreira, no programa Carlos Pitt. Legal? Hora e vez de trazermos os lançamentos da semana com Mônica Ribeiro. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Carlos Pitt! Alô, você que está mais uma semana aqui com a gente. Tudo bem? Bom, olha, hoje eu tenho duas novidades, viu? Um cantor solo e uma dupla que já fez entrevista aqui com Carlos Pitt. Mas eu vou começar falando do cantor solo, que é o Bruno César. Gente, tudo começou quando ele tinha apenas 13 anos e formou sua primeira dupla. De lá pra cá, foram inúmeras apresentações pelo Brasil. Cantor e compositor, Bruno César já emplacou sucessos em vários artistas renomados com suas composições. Em 2010, o Bruno gravou seu primeiro CD e em 2011 lançou seu primeiro DVD da carreira. O cantor é destaque das principais casas noturnas de São Paulo, onde apresenta um show em alto astral com músicas do seu CD e sucessos que embalam a nova geração sertaneja. Vou lançar a nova música de trabalho dele aqui, então vamos lá! Bruno César, Chuva de Verão. Lançamento. Você chegou e mudou tudo. Amor de um jeito diferente que eu nunca vi. É linda como a primavera, a flor mais linda que nasceu aqui no meu jardim. Eu me perdi dentro do seu olhar. O céu da tua boca me faz viajar. Se for sonho, não quer a cor. Mãozinha assim, ó, vai! Meu Deus te ama. Chuva de verão, a mais gostosa sensação. Me fez acordar outra vez pro mundo. Meu Deus te amar é como eclipse da paixão. Você me tirou da solidão. Não dá pra negar, você é meu tudo. Meu Deus, como é bom te amar. Energia positiva! Chuva de verão! Você chegou e mudou tudo. Amor de um jeito diferente que eu nunca vi. É linda como a primavera, a flor mais linda que nasceu aqui no meu jardim. Eu me perdi dentro do seu olhar. O céu da tua boca me faz viajar. Se for sonho, não quero acordar. Meu Deus, te amar é como chuva de verão. A mais gostosa sensação me fez acordar outra vez. Quero ouvir o ou, vai! Meu Deus, te amar é como eclipse da paixão. Você me tirou da solidão. Não dá pra negar, você é. Chegou a vez de vocês cantarem na mãozinha, vai assim, ó, vai. Meu Deus te ama. Tchau. É como chuva de verão. Olha aí. Com Bruno César. Gente, a próxima dupla já foi entrevistada pelo Carlos Pitt e eles estão de música nova, por isso que eu tô trazendo eles aqui de novo. É a dupla Gustavo Moura e Rafael. A dupla começou a cantar ainda criança, conquistando o Brasil. Eles são vencedores do concurso Gente Inocente e passaram 2 anos na televisão ao lado do apresentador Márcio Garcia na Rede Globo. Como primeira voz da dupla, Gustavo dedicou seu canto com seu timbre marcante e Rafael, na segunda voz, dedicou seu violão. Com um repertório diferenciado, o CD possui 16 canções perfeitas para animar shows dançantes e rodeios. E esse novo CD de Gustavo Moura e Rafael promete sacudir o Brasil inteiro. E essa música já tá tocando em muitas rádios e eu vou lançar aqui hoje pra você. Então vamos lá. Gustavo Moura e Rafael, Vou Deixar Rolar. Lançamento. Lançamento. Um passo superei, não vou mais sofrer. Por amor me entreguei demais, me castiguei meu coração e viajei numa ilusão. Talvez quando chorar e a saudade te abraçar, da minha voz irá lembrar, dizendo que faz falta em minha vida, que tô sempre procurando uma saída, mas nunca consigo encontrar. Mas essa luta é em vão. Brigar com sentimento é covardia. Vou fechar os olhos e deixar rolar. Dá tempo ao tempo e te esperar. Pra você pensar. Talvez quando chorar e a saudade te abraçar, minha voz irá lembrar, dizendo que faz falta em minha vida, que tô sempre procurando uma saída, mas nunca consigo encontrar. Já não brigo mais com o coração, já tentei, mas essa luta é em vão. Brigar com sentimento é covardia. Deixar Rolar com Gustavo Moura e Rafael. Gostaram, gente? Quem gostou, pode mandar e-mail aqui pra gente, programa@carlospitch.com. Os artistas de todo o Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é muito facinho. É só mandar nesse e-mail, programa@carlospitch.com, a música de trabalho e o release que a gente vai lançar pra você, tá certo? E eu espero você semana que vem aqui no programa Carlos Pitch de novo pra mais novidades e lançamentos. Um beijo! Beleza, Carribeira, nossa Carlinha aqui no programa Carlos Pitch. Ó, já bate-papo, entrevista exclusiva com o Grupo Haas. Ih, o bicho vai pegar aqui, o sistema é bruto hoje, hein? Já, Grupo Haas aqui conversando com a gente. Quem não lembra do sucesso Você Nunca Me Amou, Só Me Quer Pra Aquela Hora e Pega o Vucu Vucu, e assim vai, já, eles estão por aqui no programa Carlos Pitch, Grupo Haas. Agora é hora de matar a saudade, vamos matar a saudade. Quem não lembra da novela Rei do Gado, né? Rei do Gado. Tinha os Berdinazzi lá, né? E era uma briga lascada, rapaz, os italianão lá. Então, vamos curtir Matar a Saudade, Cheiro da Terra, com o Rei do Gado, Nil Bernardes e companhia. Vambora, no programa Carlos Pitt. Matando Saudade. Laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu. Com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Do campo e pra sempre serei. Sou esse rei, sou peão, laçador do sertão. Sou senhor, mas por força da lei, ser mais feliz e quem sabe serei. Voam livres pensamentos meus, vão pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Deixando a ilusão de que tudo é seu. Com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/carlospittoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso. Alô moçada, alô você, tudo bem? Programa Carlos Pitt está no ar, é sempre muito bom contar com você, com a sua audiência, você que nos acompanha, acompanhando a presença aqui dos melhores artistas da nossa música, desse Brasilzão, né? Que é grande demais e vem gente de todo lugar com a cultura, com o talento, para cantar pra gente. Pra você que acompanha aí, tá bom? Legal, tô com eles aqui hoje, com essa moçada, vieram com a turma toda. E eu tô muito contente de receber aqui o grupo Raiz. Grande. É nós. Ricardo, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, legal. Carlos. Como é que tá? Que honra estar aqui no seu programa. É, a família Raiz aqui toda reunida, você viu que nós somos uns pais de negro aqui. Mas eu tava pensando o seguinte, na estrada, pra alimentar toda essa turma aí não é então, fácil. Pra alimentar não é tão difícil, o difícil é mais pra dividir o dinheiro mesmo. Aí dá trabalho. Prazer estar recebendo vocês aqui. Deixa eu vou fazer que você apresente essa moçada toda pra nós aqui. Vamos lá. Pra quem tá acompanhando aí. Então vou começar aqui na minha direita, que é o nosso baterista. O baterista. Hoje tá. Tá no, só no Gary Gary aqui, o Alex. Alex, grande Alex. Alex, tudo bem, Alex? Alex lá. O homem ele não tem um relógio, ele tem um GPS. Né? Ele se aperta o botão, ele vira uma bicicleta. Eu transformo. Na verdade, eu tô indo na televisão, fazendo clipes, né, DVD, pra depois ver se eu vendo. Mas aí, do lado dele, nosso contrabaixista, hoje no violão, Edson. Aí, galera. Se a gente fosse olhar assim rapidamente, eu ia dizer que é o Anderson Nogueira lá, né? É, Aliás, o Anderson Nogueira, que era do Tradição. É, batera, né? Sim, batera. Sim. Que tem o Anderson Silva, mais escurinho. O Anderson Aí, o Rex apresenta a moçada do outro lado ali. Você se apresenta então. Eu já me apresentei. O Carlos, já tive o grande prazer de ser apresentado pelo Carlos Pinto. Olha isso. E tenho o prazer de apresentar um dos melhores sanfoneiros que a gente tem no Raso, na Gaita Sanfona Piano. Um dos melhores da minha rua. Também. Não, da minha rua. O Adolfinho da minha frente. Rua não, porque o Ricardo mora comigo. Mora junto. Ah, é. E diretamente da terra da uva. Que também tem maçã. Né? Também tem maçã. Videira. Da terra da maçã. Ô, né? Oh, Videira. Alô, Santa Catarina. Tem Santa Catarina, tem rádio também que transmite o nosso programa por lá, né? O pessoal acompanha bastante em Santa Catarina. Bom, a maioria aqui é Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, tem o Gaúcho, tem o Gaúcho também, Então, basicamente sulino, né? É, basicamente sim. Já, vocês estão muito tempo em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo há 7 anos, mas há algum tempo eu vejo vocês muito em São Paulo. Eu achava que vocês eram daqui até. Então, a gente faz um tempo que a gente está morando aqui agora, está indo para 4 anos que a gente está morando na cidade de Itatiba, que é interior de São Paulo, para ficar mais centralizado. Antes a sede do grupo era em Toledo, no Paraná, mas aí ficava muito longe para fazer show em Minas Gerais, Goiás, e a agenda do Raso andou muito em Minas Gerais, certo, e interior de São espalhou, Paulo. Né? E aí a gente centralizou, vamos para São Paulo e fica mais fácil para gravar programa de TV, fazer gravação de estúdios, os melhores estúdios estão em São Paulo, então ficou tudo mais próximo da gente. E por que que o grupo Raso deu certo? E qual o diferencial? Não sei te dizer. Rapaz, hoje, graças a Deus, eu não vou dizer que nós somos hoje um grupo. Eu acho que a gente deu certo pela união que a gente já estamos há 10 anos juntos. Juntos. A mesma equipe? A mesma equipe já é uma vitória. Isso já é um motivo da gente comemorar todos os dias. Verdade, que é difícil, né? Porque com certeza. São várias cabeças, várias ideias. E a gente sempre participa muito. Os 5 degraus são muito ativos nas decisões do Raso. E a gente tenta controlar isso sempre, pensando, respeitando. Acho que o motivo da gente estar dando certo é o respeito que um integrante tem pelo outro. A gente sabe quando um acorda de mau humor, então a gente tem. Você já conhece, tem um caminho super bacana. Então, um dos motivos da gente hoje poder, que nem o Ricardo está falando, atingir o Brasil todo, graças a Deus. A área de atuação do Raso é de sul a norte, do Iapoca ao Chuí. Então é um motivo para a gente comemorar. E se pode se dizer que isso deu certo, então o Raso hoje deu certo. Graças a Deus, né? Nós recebemos aqui no programa Carlos Pitu, Roupa Nova, que tem, vocês conhecem, lógico. Sim. Tem uma história fantástica. Nós somos roupa velha, estamos no caminho. Não, essa pergunta a gente fez para eles também, tipo, como que deu certo o Roupa Nova, mais de 30 anos de carreira. Então não é, por exemplo, dois cuidam de uma parte do trabalho deles, por exemplo, escolha de repertório, todos eles opinam, outro Sim. cuida da parte social, outro só da parte administrativa, dinheiro. Então ninguém bate um de frente com o outro, né? Uhum. E vocês aqui tem isso, ou vocês também. Tem cada um cuida de uma coisa também. Por exemplo, quando vai montar um projeto de um show, como você falou também, como Roupa Nova, escolha de repertório, todos acabam interagindo. Mas quando vai gravar, daí decisão de ritmos, coisas, aí é mais o Alex e o Edson. Que é o que entende mais. Que é mais a batida. Sim. E aí as vozes, essa divisão mesmo, legal. Né? Cada um na sua área. Aí tem as coisas do projeto de show, o Edson que mexe mais nos projetos dos shows. Então a gente divide também bastante as coisas assim. Legal. Vamos meter música na conversa aqui, vamos, ou não? Vamos, quero vamos. Ver com duas sanfonas aqui hoje no programa. Hoje, né? Só vai dar sanfona na casa do pessoal. Vamos fazer essa música que foi tema de Barretos no ano de 2011. Foi tema do Barretão, chama Botecologia. Botecologia, inclusive no DVD tem uma participação especial essa, né? No CD, no CD, tem a participação do João Carreiro Capataz. Bacana. Vamos lá, então. É no boteco que nós vamos esquentar. É no boteco que nós vamos farrear. É no boteco que nós amanhece o dia. Nós estamos se formando em botecologia. meu pai paga a faculdade. Tá querendo me formar veterinária, agronomia. Eu não sei o que estudar. Tanto tempo na facu e o meu melhor resultado foi só botecologia e eu fui aprovado. É no boteco que nós vamos gritar. É no boteco que nós vamos falhar. É no boteco que nós amanhece o dia. Nós estamos se formando em botecologia. Doutor. Meus companheiros, vou falar um negócio. Deus protege os bêbados e nós anda protegido, hein, menino? A república inteirinha sabe onde me encontrar. Não é na sala de aula, é lá na mesa do bar. Mulherada me acompanha que a aula vai começar. É em botecologia que nós vamos se formar. É no boteco que nós vamos esquentar. É no boteco que nós vamos farrear. É no boteco que nós amanhece o dia. Nós estamos se formando em botecologia. É no boteco que nós vamos esquentar. É no boteco que nós vamos farrear. É no boteco que nós amanhece o dia. Nós estamos se formando em botecologia. Nós estamos se formando em botecologia. Nós estamos se formando em que grupo Raiz? Em botecologia. Grupo Raiz aqui com a gente. Fala pra mim agora um pouquinho desse DVD. Esse DVD foi gravado na cidade de Varginha, Minas Gerais. Isso, já faz um tempo, já faz 3 anos que foi a gravação desse DVD. Certo. Teve a participação do Eduardo Costa cantando Vucu Vucu com a gente. Uhum. Quem mais? Tem um monte de participação. Teve especial a participação aí também de uma dupla lá do Paraná, uns amigos nossos, Kleber chamado Kleber e Fernando. Uhum. Foram as duas participações no DVD. É, no porque, CD já tá. Porque esse né? CD aqui já é uma coletânea, digamos assim, do que a gente fez no primeiro trabalho. No segundo. E tem até algumas faixas que estarão inseridas no próximo trabalho que a gente está em estúdio agora, daqui um mês e pouco, está saindo um trabalho novo aí. Legal. João Carreiro Capataz, que participou com a Botecologia, que vocês cantaram aqui pra gente. Vucu Vucu com o Eduardo Costa, sim, né? Quem mais aqui? O Rick Renner. Tem o Rick Renner, na música Tá Caindo. Uhum. Então, como eu te falei, é uma busca aí de várias coisas que aconteceu na carreira do Raiz nesse disco. Mato Grosso Matias também. Mato Grosso Matias canta uma canção com a gente que foi fez parte do nosso primeiro CD, que chama-se Na Semana Passada. Até sempre a gente gosta de ressaltar e sempre que podemos falar, a gente fala bastante do nome do Mato Grosso, do Matias. Sim. Porque a gente... Já estiveram aqui no programa também. Até não? Então a gente está vindo do Paraná, um grupo até então desconhecido. E eles com o nome, com o respaldo que eles têm no meio sertanejo, a gente fez o convite. Topou a ideia. E eles toparam a ideia. O Mato Grosso emprestou a voz dele, que é magnífica, uma das vozes mais belas do meio sertanejo. E graças a Deus aí brindou a nossa carreira com esse sucesso aqui na semana passada. Não só de voz, como uma história bacana que eles têm. Super incrível. E no estúdio, para a gente que estava gravando o primeiro CD a nível nacional, a gente não sabia o que ia esperar disso. Ele junto, passando, contando as histórias pra gente. São muitas, né? Nossa, acredito. A gente estava chegando no estado de São Paulo, a gente buscou ele lá na casa dele, no apartamento. Ele estava passando e falou: ó, quando cheguei em São Paulo não tinha nada desses prédios, era tudo baixinho. A gente viaja no tempo, né? É verdade. Tanto que vem só com violão e venceu na vida. Então, ou seja, a história que talvez vocês tenham vivido, que a gente estava falando agora há pouco aqui, eles também passaram por isso em muitos artistas. É, muito mais. Eu acho que eu diria até que os grandes vencedores de nós, da história, da música, enfim, são as pessoas que mais lutaram, trabalharam, né? Na verdade, hoje a classe sertaneja está onde está, graças a duplas como Mato Grosso e Matias, Milionários é Rico, que foram eles que sofreram, na verdade. É. Eles, no tempo da música sertaneja, que tinham que estar em rádio 5 horas da manhã. Hoje tinha um grande preconceito, inclusive. Sem dúvida. Né? Os caras tinham que aguentar a porta na cara. E hoje, por isso que a classe sertaneja não tem que dar valor aos antigos, porque eles sim sofreram. Hoje não. É. Hoje a gente grava um disco e coloca na internet, na comodidade da nossa casa. Você não precisa nem ir lá na rádio. Você já grava. Para pro Brasil. Aliás, tem um monte de artista aí que tá estourado que acho que nem sabe direito dar entrevista em rádio, né? De tão pouco que visitou rádio, né? Artistas novos. Eu estava falando até antes de vocês começarem a gravação, eu falei que tinha passado em Cascavel, Rafael, Toledo. Uhum. Toda aquela região, né? Eu fiz todas, a gente visitou mais de 300 rádios. É, e o Rex, aqui no Rádio a gente busca também, sempre que a gente tem um tempo na agenda, a gente faz o que a gente chama de pé na estrada, né? Que, ah, vamos para Minas Gerais. Aí a gente pega o divulgador daquela região e visita todas as rádios para chegar e você conhecer pessoalmente também os locutores, o pessoal da rádio, acabar tendo esse contato com o artista, sim, né? Uma coisa bacana que acontecia muito no passado, hoje em dia, cada dia que passa, tá acontecendo menos. Né? E que mostra que vocês, o artista, é acessível, né? Então, sem dúvida. E o público gosta disso também. E é bacana que quando próximo, o locutor vai tocar sua música no próximo dia, ele fala, ah, é os caras que estavam aqui e tal. Então você cria um vínculo bacana. Eu tava conhecendo um pouquinho do artista, da pessoa que é, né? Então é bem bacana isso. Até nos shows do Asa, a gente busca hoje, sempre que a gente pode também, a gente atender o maior número de pessoas possíveis no camarim antes ou depois do show. Sim. Se a gente tiver o tempo de atender depois do show, a gente não tem lógica. O artista, ele busca tanto sucesso, o público, ele, quando conquista, quer distância do público. Não tem lógica isso, né? Tem certas ocasiões as pessoas não entendem, é bom a gente ressaltar aqui. Não, mas existem situações que realmente, até pelo perigo, pela situação ou o tempo, a correria, consideradas, né? A gente acostumou a atender sempre público antes e depois do show. Tem ocasiões que, infelizmente, graças a Deus, infelizmente para os fãs, mas para nós, graças a Deus, a agenda está corrida, a gente tem que sair correndo. Rapaz, eu já soube de tanta história de artista que o artista não queria receber nenhum contratante no camarim. A gente conhece algumas pessoas assim. É, então. Enfim. Vamos cantar mais uma aqui? Vamos de música. Uma música do Rasco, que eu vou até falar assim, que certas situações você resolve com um beijinho, né, Ricardo? E se tá dodói, dá beijinho que passa. Papai tá dodói, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa. É mais um batidão sertanejo do Grupo Ras, pra galera beijar muito. Papai tá dodói, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa. Dá beijinho, tá dodói o narizinho, dá beijinho, tá dodói o queixinho, dá beijinho, e tá dodói a barriguinha, dá beijinho, tá dodói o umbiguinho, dá beijinho, se descer mais um pouquinho, aí o bicho pega, né, mocinho, coxinha, joelhinho, pezinho, papai tá dodói, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa. Dá beijinho, tá dodói o narizinho, dá beijinho, tá dodói o queixinho, dá beijinho, e tá dodói a barriguinha, dá beijinho, tá dodói o umbiguinho, dá beijinho, se descer mais um pouquinho, aí o bicho pega, né, mocinho, coxinha, joelhinho, pezinho, papai tá dodói, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa, papai tá dodói, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe dá beijo que passa, mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa, papai dá beijo que passa, dá beijinho que passa. Beleza, quem sabe faz ao vivo, não é assim? E a gente tenta. Tentando já estava vendo, acho que. Olá, quem quiser conhecer mais o Raiz, quer fazer contato com vocês, redes sociais, enfim, gostaria que vocês passassem todos esses contatos pro pessoal que tá acompanhando o programa aí. Nosso site, www.raiz, Raiz escreve-se R-H-A-A-S. RH, dois A's e um S. Tá passando aqui embaixo. É, ponto aqui, fácil. Certinho, R. Isso, S. Acesse nosso site, tem link para todas as redes sociais, a qual o Raiz faz parte, YouTube, Facebook, Orkut, tem tudo lá. Tem um espaço para você deixar o seu recadinho no mural do nosso site, bem bacana. Tem a nova música que o Raiz está trabalhando aqui, a da Beijinho que Passa, para você baixar do nosso site também, uhum. Bem bacana. Tem as outras músicas, tem release dos integrantes, tem uma história bem bacana, agenda de shows, para você saber por onde o Raiz está passando. E tem o telefone de contato também, pro pessoal ligar e contratar o nosso show. Que contratando o nosso show, tanto ajuda 5 famílias, entendeu? Com certeza. É um show que acaba ajuda esses meninos, esse. Cada um comprar uma Ferrari pra cada um. O pneu dela já tá bom. Pneuzinho caro. Faz uma boa ação. É, contrate o show do Raiz. Agora, sem brincadeira, é um show muito dançante. Já liga, gente. Liga pro escritório, fica feliz demais quando liga lá. 3334-7620. 3334-7620. Ligue nesse for de dó, mas liga pra nós. Agora fala pra mim, você não quer uma Ferrari? Não quer comprar uma Ferrari, não? Antes eu quero comprar umas casas, os terrenos, Família Raiz, obrigado a vocês por terem vindo aqui no programa Carlos Pitch. Foi sensacional. Obrigado, querido. Um abraço. Prazer imenso fazer parte. As vossas famílias, a equipe toda de vocês, que eu sei que o trabalho do artista não é só aqui, né? Mas é muita gente envolvida, então abraço a toda a equipe de vocês, assessoria, enfim. Obrigado por terem vindo aqui no programa, tá bom? A gente que agradece. Sempre que precisar, estamos à disposição. Valeu? Muito sucesso pra vocês. Obrigado, amém, viu? Amém. Valeu. E fecha encantando pra nós aqui. Vira o detetive, investiga e só faz intriga. Não sai mais de perto e persegue minha vida. Eu não te aguento mais. Fazer isso comigo, pra que desconfiança sem nenhum motivo? Eu tô perdendo a paciência. Essa insegurança ela não faz sentido. Já comecei a achar que foi tempo perdido. Vai perder pra concorrência. Quem não confia, perde. Você não viu, mas eu te amei. Agora vê se. Amar sozinho eu nunca precisei. Virou detetive, investiga, investiga e só faz intriga. Não sai mais de perto, persegue minha vida. Aonde eu vou, você tá sempre atrás. Virou detetive, investiga, investiga e só faz intriga. Não sai mais de perto e persegue minha vida. Eu não te aguento mais. Perde. Você não viu, mas eu te amei. Agora vê se esquece. Amar sozinho eu nunca precisei. Virou detetive, investiga, investiga e só faz intriga. Não sai mais de perto, persegue minha vida. Aonde eu vou, você tá sempre atrás. Virou detetive, investiga, investiga e só faz intriga. Não sai mais de perto e persegue minha vida. Eu não te aguento mais. Virou detetive, investiga, investiga e só faz intriga. Não sai mais de perto e persegue minha vida. Aonde eu vou, você tá sempre atrás. Virou detetive, investiga, investiga e só faz intriga. Não sai mais de perto e persegue minha vida. Eu não te aguento mais. Para de fazer isso comigo. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Queres música rock? ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Legal, seguindo o programa, Carlos Pitti, gostou da entrevista de hoje? Se você perdeu, depois você acessa o site carlospitti.com e também no YouTube você procura lá a entrevista e você procura pro programa Carlos Pitti, vai matar a saudade e confere também a entrevista na íntegra. Legal? Bora, gente! Miroca trazendo agora as notícias dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? E vamos lá para o que aconteceu com os famosos durante esta semana. A Rede TV venceu na justiça uma antiga briga entre a dupla Zezé de Camargo e Luciano e o programa Pânico na TV. Em 2005, a emissora foi processada pela dupla por causa de uma sátira no programa Pânico, do filme Dois Filhos de Francisco. O humorístico levou ao ar o quadro Um Filho e Meio de Chico. Os cantores alegaram que se sentiram ofendidos e conseguiram, na justiça, proibir a exibição da brincadeira. Processaram a emissora e o Pânico e pediram uma indenização por danos morais. Mas, na última semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização da dupla, que ainda cabe recurso da ação. Depois do episódio, claro, Zezé de Camargo e Luciano nunca mais foram citados ou apareceram em qualquer atração do canal. Ainda falando da dupla, no último sábado, em Aracaju, uma mulher foi presa durante o show de Zezé de Camargo e Luciano por tirar toda a roupa e dançar nua em meio à multidão, enquanto a dupla cantava Menina Veneno. Como não foi registrado nenhum boletim de ocorrência, a jovem ficou detida por algumas horas e foi liberada na mesma noite. Segundo informações prestadas pelo seu ex-marido, ela tem problemas de comportamento ocasionados por um pequeno distúrbio mental e não havia tomado os remédios controlados naquele dia. Tadinha, enlouqueceu com o Zezé e Luciano, né? E Religiosa se destaca entre os discos mais vendidos de 2011. Conforme divulgou esta semana a Associação Brasileira de Produtores de Discos, o CD mais vendido no ano passado foi o Ágape, do padre Marcelo Rossi. Na segunda e terceira posições ficou Paula Fernandes com Ao Vivo e Pássaro de Fogo, respectivamente. E de Paula também foi o DVD mais vendido no Brasil em 2011. Do quinto ao sétimo lugar ficaram Padre Robson, Padre Fábio de Mello e Padre Reginaldo Manzotti. Apesar do bom destaque de mídia que os cantores sertanejos tiveram no ano passado, poucos nomes aparecem nas listas. Muito dessa ausência se deve à forma como o meio sertanejo lida atualmente com os CDs, distribuindo cópias gratuitamente e incentivando downloads pela internet. A grana vem mesmo é dos shows, cada vez mais lotados. E o ônibus da dupla Cléo de Bai e Rafael é assaltado em Goiás. A dupla não estava no ônibus, viajou um dia antes para fazer televisão em Palmas, no Tocantins. Foram levados celulares, notebooks, anéis, correntes, dinheiro e até roupas das 22 pessoas da equipe que estavam no ônibus. Esses são os perigos da estrada, né? Ninguém da equipe se feriu, graças a Deus. Os instrumentos musicais, provavelmente o foco dos bandidos, haviam sido levados em um caminhão. Aí não deixe de acessar o site www.carlospitti.com. Você poderá ver as novidades da carreira de Carlos Pitti, as músicas novas, os outros intérpretes que gravaram as músicas do Carlos Pitti e os vídeos das nossas entrevistas. Ah, e logo, logo teremos muitas novidades. Você vai poder acompanhar e conferir as apresentações de Carlos Pitti e seus amigos na noite, nos shows, com o quadro Por Aí, com a apresentação de Carla Fernanda. Passa lá, www.carlospitti.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Enviando sucesso com Carlos Pitti. Mato Grosso e Matias, agora pra você no programa Carlos Pitti, Se Nos Amamos. Posso ver quanta falta que sentimos de nós em nosso olhar.

blá, blá, blá, blá, blá. Vê se cresce, aparece, para com esse blá, blá, blá, blá, blá. Só sabe dizer blá, blá. O seu papo é blá, blá, blá. Vê se cresce, aparece, para com esse blá, blá, blá. Léo e Júnior, música nova, nova, novinha. Blá, blá, blá. E sem mais blá, blá, blá, estamos fechando aqui o programa Carlos Pitt de hoje. Obrigado, Rede. Valeu, Brasil. Valeu, Portugal. Obrigado a você. Manda um e-mail pra mim, programa@carlospitt.com. Vou esperar o seu recado, tá bom? Obrigado, moçada. Semana que vem eu volto neste mesmo horário aqui na sua rádio. Tem mais programa Carlos Pitt. Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.